No início da noite de segunda, por volta de 18 horas e 30 minutos, mais um acidente de trânsito gravíssimo em Foz do Iguaçu. Desta vez, os bombeiros foram deslocados para a Avenida República Argentina, nas proximidades do estádio do ABC, para atender a um atropelamento. No local, a vítima teria sido atropelada pelo Fiat Palio, placas ADP4117 de Foz do Iguaçu, conduzido por Gian Marcelo Colpani. A vítima foi identificada como Nelly Elisa Benites, de 64 anos, que foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal em estado grave, mas sem risco de morte. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.